se preparam para enfrentar. Todos que estiverem junto com o rei Josafá, eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram a notícia ao rei Josafá, vem uma grande multidão pra além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá pregou lá um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e o poder, e em nós, Senhor, e nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Transformou Jaaziel e começou a usar. Ouve todo Judá a voz de Deus. E disse Jaaziel: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão a de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E o próprio Deus chamar os cantores e põe na frente pra louvar. Manda guardar todas as armas, eu vou agir diferente. O vosso trabalho hoje é adorar. Enquanto louvavam, Deus pôs emboscadas contra os inimigos. Enquanto louvavam, Deus livrava o povo do perigo. Enquanto louvavam, Deus fez um exército se autodestruir. E que coisa linda quando todo poderoso começa a agir. Era o povo louvando e Deus guerreando, Josafá vencendo, o povo triunfando. E seus inimigos, todos confundidos, começam a perecer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem que resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Comece a louvar, guarde todas as armas, você vai vencer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Todas as armas você vai vencer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem peça. Você vai.